Pô, chegou um recado ali, meu, que você queria falar comigo, que era urgente e tal. O que você quer falar comigo? Pode falar, pra você que eu tô grávida. O quê, meu? Eu tô grávida. Grávida. Pode falar, meu, tá de passada. Agora que você dia? Fez o serão, agora não quero você saber. É um não quero saber, tá nessa como? Barriga, você se vira. Nem meu deve ser. Como não? Falou. Vamos não quero saber. Não quero nem dar atenção. Falou? Fui. Agora que eu preciso de você abrir as costas, volta aqui. Tava aqui dentro, mas ganhei na primeira. Meu pai era um patife, minha mãe uma guerreira. Firmeza, mãe solteira com 16. Quando ela me descobriu eu já tinha quase um mês. Tentava me esconder, sei lá, não sei porquê. Mais cedo ou mais tarde todo mundo ia ver. E viu, não demorou, a barriga cresceu, viu? Mandaram embora do serviço, perdeu. Ficou nervosa, eu que senti na pele. Tive que fumar logo dois maços de deb. Ela ficou desempregada, chorou, encheu a cara, me fez saber o que era ressaca. Eu só tinha 3 meses. E foi daquela vez que eu conheci o preconceito justo do meu vô. Ele era bom, não era perfeito. Acho que não curtiu a ideia de ter um netinho. Expulsou minha mãe de casa por causa de mim. Todo o mal que eu fiz foi pra te fazer. Hoje me arrependo mais, não dá pra voltar atrás. Todo o mal que eu fiz foi pra te fazer feliz. Hoje me arrependo mais, não dá pra voltar atrás. Nós tava assim na casa de um, de outro, morando de favor, passando sufoco. Não vi a hora de nascer pra poder ajudar, trampar, comprar uma casa pra nós morar. Louco pra viver, pronto pra ser um guerreiro desde pequeno. Eu só tinha uns 4 meses e meio. Um dia indo pro postinho vim. Meu pai que sumiu, minha mãe baixou a cabeça. Fez que nem viu, deu mó dó dela. A dele eu fiquei foi com nojo, a resposta veio na hora. Um enjoo, pô mano, nós era lado a lado, igual um encalho. Um simples toque eu entendia tudo tipo braille. Senti na hora que ela ficou abalada. Arrependida, pique, que eu fui ver esse cara? Te amo, meu amor. Mas e depois? Não, depois é outra coisa, confia em mim. Ah, então tá bom. E ela ficou mal, hein, não comia de jeito nenhum. Eu de tabela fazia jejum. Esse tempo eu não esqueço, ó. Era o 6º mês. Foi quando eu passei fome a primeira vez. Todo o mal que eu fiz foi pra te fazer feliz. Hoje me arrependo mais, não dá pra voltar. Todo o mal que eu fiz foi pra te fazer feliz. Hoje me arrependo mais, não dá pra voltar atrás. De tanto sofrer várias vezes, tava decidido ia ser de 8 meses. Prematuro mesmo, não aguento mais. Já senti na pele todo o mal que o mundo faz. Não vou ter pai, então vai ser sem chance. Eu tenho um andador, um pacote de pampers. Queria nascer era pra poder andar de velotrol. Não pra passar a infância mendigando no farol. Se eu não fosse ladrão, vou ser o que? Engraxate ou não? Efeito da mamadeira sem Parmalat. Então, vê pelo lado bom, cê nem vai ter que ir na visita. Não vai precisar ir me buscar na delegacia. Vai ser melhor assim, mano. Não chora não. Lembra de quando eu ainda era vivo no ultrassom? Minha coroa sofrer? É a pau. Me enforquei com cordão umbilical. Todo o mal que eu fiz foi pra te fazer feliz. Hoje me arrependo mais, não dá pra voltar atrás. Todo o mal que eu fiz foi pra te fazer feliz. Hoje me arrependo mais, não dá pra voltar atrás. Todo o mal que eu fiz foi pra te fazer feliz. Hoje me arrependo mais, não dá pra voltar atrás. Todo o mal que eu fiz foi pra te fazer feliz.